Obrigado, bom domingo aí, até mais. Salvador 4462, uma boa tarde, estabilizou LS e Capão Vista. 4462, Praça Melhor Estado, pouso autorizado, pista 28, vento no 50 graus, 07 mais. Pouso 4462. 2009, decolar 227, mantém a planta 2500 pés, chama o controle 1, 20, décima 8. Pro 2500, 208, com Salvador 2009. 009, decola, boa tarde. Pro 2009, com trabalhar na decolagem, suba. Também João 240, Sérgio Sousa, que eu também estou de escrita, Sérgio Sousa. Primeiro pro 240, Sérgio Sousa, pode voar já direto para o coral, Sérgio? Azul 2009, autorizado, direto coral. Obrigado, 2009. Controle Salvador, azul 2662, para a descida. Azul 2662, desça, e matando o voo 060. 060, pelo 2662. Serra Gonçalves, direção corredor instalado. Porta visual, Serra Gonçalves. É portaria visual, Serra Gonçalves. Agora confirma, tem instruções para o azul 262, 060? Fala, você está de estúdio, azul 262. Sim, sim. Estamos 84, vou direto ao Romeu 363, aguardando para prosseguir na fila. Ok, vou direto 363, vou no 84. Estamos 3 no 4, desça para 2 no 7. Estamos 84, curva à esquerda, Romeu 350. Eu coloquei essa segunda transmissão, você está podendo confirmar? Ainda 3, se quiser, para estar 4. Os 4, copiou? 8, 8, 4? Sim, na esquerda, agora para o 3, se quiser, para estar 4. Vou 8, 8, 4, para 3, 5, 0, para estar 4. Número 2009, solicito 200 com o final. Aguarde. Eu, azul 2009, desço com razão máxima para o 060. Formou no 884, encontrou tráfego aqui, a 200 pés passou na base aqui. Aqui, eu pedi que a operação esquerda na turma 350. Pô, mas não é de imediato, né, paixão? Você encontrou um risco aí pra gente aqui de colisão, minha querida. Gente, azul 2009, desço com razão máxima para o 060. 0060, forma exatamente o prazo que você quer, que é muito boa e bota na sua chave. Deixa a linha 3014, para 3 no pé, eu ajusto a 07. Para 3 mil pés, 07, 6314. 2 mil pés, vou deixar a linha 3014. 2 mil pés, 6314. Bom, 84, vou utilizar o para 230. Tchau, está vendo o final, 84. Passou fora da base, ingressando para o aeroporto. 1884, vou direto ao Romeu 363, Vitor 230. Vitor 230, com 363, Romeu 1884. Romeu 1884, chama Torre 1884. Torre 1, 1884, Vitor 1884. Flag. Estou passando a 1090, acho que isso, mas tem uma contagem de 0, não me peço. Bom, 1884, suba para o micro 230, na pro do Alfa Romeo 363. Exatamente o que está fazendo, foi cotejado, 1884-363. Teve rota de colisão, meu amigo, você cruzei muito próximo à aeronave, a base de menos de 100 pés. Foi devido ao tráfego, o pessoal estava restrito no nível 180, o tráfego estava matando a 190. É, meu amigo, eu estava com 180. Eu estava no 180 e ele passou no mesmo nível que eu. Não estou entendendo o seu tráfego aí, meu querido. Positivo, o azul 2662 tinha sido autorizado a descer ao 060. Sem restrições, o 2662 para deixar gravado. Certo, azul 2662, tem que manter o nível 060. Está livre da velocidade 2662? Mantém a velocidade do carro do azul 2662. Mantém 2662. Voo 1884, chame Recife agora. Frequência 1262-85, alternado 1252-45. 1262, confirmando a secundária, ministrando? Secundária 1252-45. 2545. Estacionamento 3-14, está autorizado a final do ILS Zulu, pista 28, informe estabilizado. Informe estabilizado, ILS Zulu, está 28, 6314. Aparelho 2262, chame Recife agora, frequência 1260, termo 1288. 1260-1282, passando 2262. Mestre 9, decolar 232, mantendo porta 2500, 1208.0. Mantendo por controle 208.0. Negativo, novembro, acho que isso nesse setor é negativo. Tem, está mantendo, meu pé. É 3367, deixa para 3.000 pés de ajuste na 017. 3.000, na zona peça 33, merda. Controle Salvador, boa tarde, bom, no 659. No 659, contato no modelo de colagem, suba e mantém o nível 100, saída é Salvador. Salvador, mantém a redução 100. Apenas confirmando pro 2009, vai manter o 200 com o final, ok? Certo, do 2009. Se tudo possível, já achou melhor já, já tá pronto pra descer. Certo, aguarde a coordenação, subiu, matou o 180 e aguarde a coordenação. 180 e aguarde a coordenação, 2009. Chama. Azul 2662, desça para 4.000 pés, ajuste na 017. 4.017, o azul 2662. Voe direto livre da presença, está livre e ascensão para nível 360. Aumenta 59, está presente direto livre, ascensão 360. Fazendo o nosso whisky, só vai manter o... quantas milhas até o Salvador? Na presente está autorizado, atenção para 2.500 pés, o papel de novembro nosso whisky. Nessa prova, intercepta o localizador, está autorizado a final do ILS, deixa para 2.000 pés, informe estabilizado. Autorizado, 2.000 pés, mantendo a proa, autorizado ILS, do rota 33, reza. Para a pista 28, momento, 490 graus, 0629. Liga de colagem da 28, chaneia 627. Estamos, acho que é só os 3.000, realizando a questão da matra. Afirma. Primeiro 4-6, pista para 4-6, ajuste 1-0-1-7. Primeiro 4-6, 4-6, 1-0-1-7, boa. Pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus, 059. Tem de livre pouso, curto, pista 22. Pista 3367. Avisado, final de LS, vamos lá, estabilizado, azul 2662. Número 46, curva direita na Pro 060. Direita 060, pioneiro. É 227, atinge e mantém uma centena. 7, mantém uma centena, chamada 627, devido ao tráfego na chegada da Pipe, a posição de 2 horas, 37 milhas, correndo este, cruzando o nível 2 horas, deixando para o nível 1 ou 2 horas. 27, está mantendo uma centena, então 6227. Deixa para 15003, o ajuste no 097, vem na proa da Ipari, que está indo já no cordão de Alados. Descendo para 1510, com proa do Traverso do Ipari, que é o 903. Primeiro 46, deixa para 2003, o ajuste no 097, aguardo o seu final para interceptar o localizador. Descendo para 43, livre esquerda, ataque sua ideal, que chame 121 desse lado, certo? Esquerda, Delta 29, está 3367. Chame sua lanche de ingresso na taxa Alfa. Taxa Alfa, reporta, está 3367. Seco subiu para a pista 1 ou 0? Você vai ter uma bomba de 1 e ele é 7 subiu para a pista 1 ou 0, gol 1 ou 2, 0. E a prioridade está sobre o vetor para sequenciamento do 1920, curva esquerda, na proa 010, seu limite é radial 280 do Salvador. Desde a proa 010, limitado pela radial 280 Salvador, com 1920. Turno 70 graus, 05 mais. Tem decolagem, pista 2837. 065, o ajuste em Salvador 9097, então para a descida para a feira de São Paulo. Para a conquista. 67, está autorizado a acessar para o nível 360. 360, chamei 6227. Autoriza a Vantlu. Cumprindo a Leida, eu chamei 6227. Troca de informação, então eu vou sair só 5 graus à direita, tá? Está livre de jeito com a faixa na 6227. Vem aqui na 627. Em 2002, comprei o final do ILS Zulu, pista 28, e chama para o Salvador 1198 do final 95. Completo LS, chama 11895, azul 2062. Primeiro 46 para o localizador, sua esquerda para o 330, informe estabilizado. Está autorizado o final do procedimento ILS Zulu. Esquerda 330 para o localizador pioneiro Café. 017, engraçado a companhia em área, guarda no trilho do colégio. Positivo, ajuste 1017, agora pista livre, azul 2662. 128, decimal 35, alternado 125, decimal 1. Número 227, chame Recife, frequência 128, decimal 35. 2835, obrigado, bom dia. Salvador, 3567, boa tarde, Elefa 1 Alfa. 3567, boa tarde, contato o radar, suba e mantenha o nível 100 na Elefa 1 Alfa. 100, 3567, você para onde, Elefa? Obrigado, direto Elefa, uma centena. Uma centena, com 1120, pista e mantém o nível 120. Boa noite, Janeiro 46 estabilizado no localizador. Janeiro 46, completa aproximação e chama a Torre Salvador, 1-18-95. Janeiro 46, chama a Torre 1-18-95, lá de 5, graças, boa tarde. 4567 forma tráfego, essa posição de 10 horas, 25 milhas com rumo a norte, cruzando o nível 140 e descida para 120, Airbang 73787. Sim, 1120 forma tráfego, posição de 2 horas, 24 milhas, rumo a oeste, cruzando 4 mil em subida para uma centena, Airbus 320. Para 65, decolado às 47, veio da restrição de 2500, chamo com a torre 208. Veio da restrição 2500, vai chamar 208. 21 milhas, rumo oeste, cruzando 50 e subida para uma centena, rumo 2320. Paciente, vai manter o nível 120, gol 120. 46 na escuta da torre. Janeiro 46 na escuta, a gente está estabilidade no localizador. Continua a aproximação, aguarde pista 28, planeiro 46, o 8107. Aguardando a pista de Rio de Janeiro. A decolagem suba para o nível 320, direto Leda da presente. 320 vai valer da presente, o 4067. O 1120 você consegue curvar à direita? Negativo, somente à esquerda. Certo, então livre de desvio, curva pela esquerda na proa 1140. Curva à esquerda, proa 1140, voo 1120. Ponte aliado na 1-0. Aterrizado, ingresso e decreto para a 0-1-1-2-3. Pioneiro 46, solo 5-2, a parte militar ou parte de autoridade? Pioneiro 46, a parte militar. Desde próxima direita, ataque seu hotel, pioneiro 46, a resposta pista livre. Você pode ter a pista livre, Azul 2789, aciona a identificação, desça e mantém o nível 080, chegada a Golf, pista em uso a 1-0 e o procedimento ILS X-Ray. Desça 080 na Golf, agora para 1-0, Azul 2789, pode ser ideal? Assim é o nível ideal. Yes. Primeiro 4. Frequência 10, pioneiro 46, boa tarde. Mantenha o corredor Interlagos e informe na rotatória. Chama lá na rotatória, Whisky. Tem o nome do zero para o localizador. Atleta com a esquerda na proa 120, está autorizado a sinal do ILS X-Ray, para 2006. O ajuste no 097. Proa 120 para interceptar o Glide, autorizado o procedimento, descendo para 2010, ajuste no 017, voo 1120. Azul 4065, chama agora Recife, frequência 118.35, alternado 125.1. 18.125, hora 4065, boa tarde, obrigado. Chama pelo Salvador, frequência 118.95. 118.95, obrigado, conta lá. Aí, o November Oscar Luiz está mantendo no 1510, está no corredor Interlagos, 3 milhas fora da rotatória, visual com o campo. November Oscar Luiz, que ingresso na 97, aponte passar em Través Neymar, altímetro no 097. Aí, pode estar passando o Través Neymar na final, o November Oscar Luiz. Paredo 2231, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. E mantém pista no 032-23. Sistema redução, gol 1920, autorizado o procedimento ILS, X-ray, pista no 0, gol 1920. Solo 1901, parte da base. reporte pista livre, na Zona X. Pista para 2003, está autorizado o sinal do ILS X-Ray, o ajuste na 017, como estabilizado. Pista para 2000, autorizado o sinal do X-Ray, está para estabilizado, o 2007, final. 208, boa tarde. 208, boa tarde, 2007. Salvador, a chama 6327, boa tarde. Salvador, a chama 6327, contato Rodolfo, preparando 240, via Trambo 1. 240, via Trambo 1637. Liga 200 como final, achando a 6327. 300, 6327. Motor Salvador, boa tarde, acelera 6355. Achando a 6355, contato radar de decolagem, via Trambo 1, sube para a Liga 360. Via Trambo 1, 360, acelera 6355. Achando a Liga 2231, voe direto ao WhatsApp da presente. WhatsApp da presente 223. Azul 69118, está autorizado a final do ILS XOI, número 2, deixa para 2003, ajuste na 097, informe estabilizado. 2007, autorizado a final do procedimento da pista no 0, XOI, 4 estabilizado, azul 69. Completa final, chama pelo Salvador, 1-1-8-9-5. 3-2-7, coral. Eu chamo 3-2-7, ainda mantém a ação leve. Já salvo coral. Mantendo a campeão, salvo. Ponte para o detecção Romeu, ajuste no 0, no 7. Salvador, batalha 2789, S2. 2789, tráfego já ajustado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, 079. Perdendo pouso no 0279. Chame o Recife agora, frequência 1-28-35, alternado 1-25-1. 1-25-1, 6-3-27, obrigado, boa tarde. Boa. Lama 355, sube e mantém o nível 180. Lama 355, sube e mantém o nível 180. Lama tem 1-0 restrito, janela 6355. Autorizado em ingresso forte, anel próximo, pistão 7. Torre, passagem está 3, 4772, ponto espera, mano. Está 4772, autorizado ali, mas tem que estar no zero. Autorizado ali, mas tem 1-0, está 4772. Direita na Eco 1219, azul 2789, boa. Fecha o fone de decolagem. Água fecha, decolagem autorizada, pistão 7, vento no 70 graus, 07 nós. Achando a identificação via chegada MAN, o ideal pista para o nível 080. Desce via chegada MAN, no ideal 080, o azul 279. 7, azul 69. Tem a sua ideal para barreiro? Aguarde. Roger, we have to turn left now to avoid weather. Heading 0-7-0 on the 0-0. Roger, real clear deviation of ground 4-7-7-2. 4-7-7-2, Roger, heading left. Controle, controle 2-2-3-1, proa 3-0. Controle, controle 2-2-3-1. Autorizado para presente direto ao destino. Direto ao destino. Sônia 1-208, no meu teste. Manterá corrido axé, 1 no meu teste, chama na controle, 1-20, décima 80, Sierra Golfioca. Zona 998, informação de tráfego à sua direita, um aeronave Papa Alfa 31. Entrando no meu pé na linha do litoral, sem interferência. Pistão no zero livre, pouso autorizado. Vento no 80 graus, 07 mais. Sempre pouso no 0069 no 8. Mantendo ainda o nível no 70 e foi autorizado a descida do tráfego até 080. Azul 2791, informa o tráfego essa direita, passando 2 horas, 16 milhas, correndo ao noroeste, mantendo o nível no 40, subindo para 180, área Patango 72. Está ciente, vai ficar atento ao tráfego azul 2791. 7, autorizado a EMAC, pistola 0. EMAC 0, Ground 772, come to control. Ground 772. Yes, here the car direct. Direct to Hamilton Fox 018. Receive that, Y direct. Hamilton Fox 018. 74772, thank you. Você está agora 52 milhas oeste de Salvador. Para o espaçário Golf, mantenha essa regra de voo visual. Chame Recife para informação de voo e alerta na frequência 126.0, alternado 128.8. A secundária é 128.8. Frequency 126.85, you can enable 125.45. Sam, hold on, I'm gonna see Roger, have a good day, sir. Yeah.